todo momento provar que sou tranquilo. Não ando com um cano pra que tenha os conhecidos. Alguns, vários que vivem no submundo, tem de tudo aguçado, estressado, ficou mudo. Pentagonou, pelo amor vai chegar sua vez, time do louco. Iporanga é com vocês, sem treta, só doido e a madeira consumindo. No mundo a resposta vai dizer quem tá comigo e de que chute pra jogar. Quantas vezes levei capote e 500 conto num tênis. Meu irmão é pra quem pode, de carro com biades. O boy se acha grande, olho no lance. Grande foi Mahatma Gandhi, sangue com barro, atrocidades não esquece. Eu ainda não tô 13, se ficar vai ser de rap, eu tô por dentro. Virado nos 700, já vivi do outro lado, eu tô ligado que é o relento. Jailson, Gilmar, Barrão, saudades tenho. Tô no jogo, maluco, que é só o começo. É o teste, é a febre, é a glória. Não se corromper pra nós já é vitória. É o teste, é a febre, é a glória. Procure ser feliz, pobreza não é derrota. É o teste, é a febre, é a glória. Enquanto Deus deixar, eu vou rimar até umas horas. More aonde for, vivo que viver, seja um homem. E mantenha sua postura. E procurar emprego a pé por não ter o dinheiro da condução é foda. Conserta, como vai? Por quê? Vários vão pro saco, na vala não tem vago. Crioula que é doido e não aceita mancada. O que penso, família, ainda nela acredito. Deus abençoe meus pais e fortifique o meu espírito. Pior que um trator no Grajaú na missão. Vários manos representam relâmpago e trovão. Sem oportunidades, o negócio que mais cresce é vender uma parada ou então cantar um rap. Na correria milhão, no bolo eu também tô. Zona Sul, nessa quebrada, valoriza um rimador. Em dia de Cosme e Damião, Jardim Lucélia se alegrou. Eu só vi foi criança na rua, Dona Cida organizou. É simples, Deus não paga pau pros Loki. O pó, as armas, é o demônio dando bote. Dá um prato de comida descabelada que ele sofre. Realmente compreendi, sobreviver é só pro forte. Da morte, não há como desviar. O tempo encurtou, então devo me expressar. Caneta e caderno, minhas armas descrevi. Em Arujá, no gol quadrado, vai, escreve aquilo ali. Nas antigas, sem dinheiro, eu não podia possuir. E pra festa com os parceiros, é calça jeans e mocassim. É o teste, é a febre, é a glória. Não se corromper, pra nós já é vitória. É o teste, é a febre, é a glória. Procure ser feliz, pobreza não é derrota. É o teste, é a febre, é a glória. Enquanto Deus deixar, eu vou rimar até umas horas. More aonde for, vivo que viver, seja um homem. E mantenha sua postura. Porque eu canto é com amor, essa de rap, eu já vi a morte na minha frente. A morte não me esquece, o que me fez diferente foi aceitar meu talento. Rimadores com flow pra aliviar o seu tormento. O que eu digo é de coração, amigo. Se eu tivesse que parar, eu já tinha parado, mas eu sigo. Porque a arte liberta, e esse é meu desejo. Talento Deus deu, do metalúrgico ao cozinheiro. A minha mãe que cuida de mim, independente da minha idade. Quem não tem mamãe, valoriza e tem saudade. Eu respeito, mas como eu respeito, amor de mãe não se escreve. Aí não tem defeito. Seria tão bom se a mãe da gente não sofresse, não ficasse doente e também não envelhecesse, coisa ruim. Oi, a gente até esquece as mães que não compreendem. Os manos que cantam rap é tudo bem. Eu quero é paz pro mundo. Não há guerra, não há miséria, não há fome, não há latifúndio. Ninguém é melhor que ninguém, as pessoas são diferentes. O que me faz feliz te deixa com a cabeça quente. É o rap, e eu canto é com amor. E se eu tô vivo hoje é porque a missão não acabou. Não acabou, não acabou. É o teste, é a febre, é a glória. Não se corromper, pra nós já é vitória. É o teste, é a febre, é a glória. Procure ser feliz, pobreza não é derrota. É o teste, é a febre, é a glória. Enquanto Deus deixar, eu vou rimar até umas horas. More aonde for, vivo que viver, seja um homem. E mantenha sua postura. Seja um homem, e mantenha sua postura. Seja um homem, e mantenha sua postura. Seja um homem, e mantenha sua postura. Seja um homem. Seja um homem e mantenha sua postura. Seja um homem e mantenha sua postura. Seja um homem e mantenha sua postura. Seja um homem e mantenha sua postura. Seja um homem e mantenha sua postura. Seja um...